você me convencer a te amar até mais que eu confiei, me enganei. Agora tu não passa ninguém. Por você eu mudei, até o meu perfil eu privei, meus amigos eu deixei. Você não foi capaz de me respeitar, só fez machucar, eu não volto atrás. Não tive outra escolha a não ser te deixar. Era pra ser meu amor, mas tu não me amou como eu te amei. Me esquece, foi muito baixo o que tu fez. Agora tu não passa de ex. E não, cê não pode mais voltar no passado, me ter outra vez. Me esquece, foi muito baixo o que tu fez. Machucar, eu não volto atrás. Não tive outra escolha a não ser te deixar. Era pra ser meu amor, mas tu não me amou como eu te amei. Me esquece, foi muito baixo o que tu fez. Agora tu não passa de ex. Que tu fez.